Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Um dia desses, me perguntaram: irmão Paiva, por que o senhor continua pregando o Apocalipse? Deve lhe dar um trabalho tremendo, porque eu li o Apocalipse, era uma aridez tremenda para mim. Não entendia nada. Tanta complicação. Bem que agora, graças ao trabalho da Legião da Boa Vontade, eu já estou entendendo muita coisa, mas às vezes eu digo assim: puxa, coitado do irmão Paiva, ele se sacrifica tanto para explicar esse Apocalipse para nós, um cipoal tremendo. Minha irmã, um beijo para você. Muito obrigado, mas você me conheceu garotinho. Eu vou continuar pregando o Apocalipse, que eu sei que é isso que você quer. E você não perde, não é, Osmira? E eu vou continuar explicando o Apocalipse por causa disso aqui, ó. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. A parábola da candeia. E disse Jesus: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram nesta casa vejam a luz. Nada há oculto que não venha manifestar-se, nem escondido que não venha a ser revelado e conhecido. Eis aí, meus amigos e irmãos, porque prosseguimos com muita alegria pregar o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E é um prazer tremendo para mim investigar, analisar, ler, escrever sobre essas coisas. Porque com a ajuda de Deus, ligamos nesta casa, por isso eu disse nesta casa, ao ler estes dois versículos, 16 e 17, do Evangelho de Jesus segundo Lucas, do capítulo 8. Então acendemos nesta casa este luzeiro extraordinário, que é a revelação de Jesus, o Cristo. E estamos distribuindo esta luz para os simples de coração que nos queiram ouvir. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O Evangelho, principalmente o Apocalipse, para muitos estavam como que escondidos, principalmente o Apocalipse. E tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, encontra-se aquela luz de que nos falou o profeta Isaías, no versículo 2 do capítulo 9 do seu livro. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte lhes resplandeceu a claridade, naturalmente que de Deus, porque aqui isso é no Velho Testamento. Agora vamos ver a ligação com o Novo Testamento. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o Apocalipse, que é o livro que estamos enfocando, e tudo o que falamos a respeito do Evangelho, das epístolas, dos apóstolos, discípulos de Jesus, dos profetas no Velho Testamento, os Atos dos Apóstolos, tudo em função do Apocalipse. Pois aqui no capítulo 22, versículo 5, a respeito da Nova Jerusalém, está escrito: Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso aqui faz um bem tremendo a nós. Que reino é esse que durará pelos séculos dos séculos? A sétima trombeta nos fala a respeito dele. No capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta. E se ouviram no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E ainda referentemente à sétima trombeta, nós que aprendemos com o profeta Amós, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no capítulo 3, versículo 7, que o Senhor Deus certamente não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Velho Testamento da Bíblia Sagrada, Deus avisa antes. Vemos aqui a correlação com o versículo 7 do capítulo 10 do Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quer dizer, a luz do Cristo afastará da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, toda a escuridão. Então aqueles que tiverem humildade em seus corações saberão ler cada vez melhor o que contém as entrelinhas do livro mais importante da atualidade mundial. Porque Apocalipse não significa segredo. Logo no versículo 1 está escrito, no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. De Jesus Cristo a revelação, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O próprio Cristo disse que veio à Terra para que não vivêssemos mais em trevas. Então nós vamos continuar com a luz acesa dentro de nossa casa, que é o Evangelho de Jesus, e aprender as palavras dos profetas referentemente ao fim dos tempos, que também significam, os fins dos tempos, a abertura e a vinda de um tempo bem melhor, como lemos no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. O reino, isto Velho Testamento da Bíblia Sagrada, hein? O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quer dizer, um só rebanho para um só pastor, aqueles que se tornarem escolhidos por suas próprias obras. Porque quando o Cristo vier sobre as nuvens, conforme relata Mateus no capítulo 16, versículo 27, na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as obras de cada um. E diz o Cristo, por intermédio de João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou deste rebanho. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aquele que lê as nossas intimidades, conforme está no Apocalipse, é que sabe quem são os privilegiados, aqueles que se privilegiaram pelos seus próprios esforços. Dar prêmio a quem não merece é alimentar marginais futuros. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Profeta Isaías, capítulo 34, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, versículo 16. Buscai no livro de Deus, o livro do Senhor, e lede. Nenhuma destas coisas falhará. E no profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 11, esse trechinho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, assim diz o Senhor. Quer dizer, as coisas vão se cumprir. Vão se cumprir. Por isso é que devemos permanecer sob a sombra do Altíssimo, porque este, como está na carta à igreja em Tiatira, capítulo 2, versículo 23 do Apocalipse de Jesus, segundo João, eu sou aquele que sonda rins e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Mas o apóstolo Paulo... mas Jesus é bem maior que o apóstolo Paulo. Jesus não precisou cair do cavalo para se tornar filho de Deus. Somos nós que criamos o nosso destino de acordo com o uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio. Para lembrar, é bom recordar, para os que usarem inadequadamente o alertamento dos versículos 1 e 2 do Salmo 94, que está o alertamento. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pagamento aos soberbos. Bom, para os que usarem mal as suas próprias qualidades, não é Deus que está se vingando, é a cada um de acordo com as suas obras. Você não deixa fazerem bagunça na sua casa, como é que vai querer bagunça no universo? Reclama-se tanto da impunidade, cada um faz, pratica aberrações dignas de expulsão do planeta Terra. E na hora de se ler o Evangelho, a Bíblia Sagrada, quando se vê o próprio Deus falar em obras, alguns dizem, mas a fé? Há muita gente que diz que tem fé, mas só se for para fazer o mal aos outros. Isso não está de acordo com Deus, que é amor. A questão é permanecer na palavra de Deus, de Jesus, para sermos considerados verdadeiramente seus discípulos. Porque no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, ele deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naturalmente que é a verdade de Deus. E Deus é amor. Como diz João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora vamos ver a condição para aqueles que fizerem com boa vontade a glória para os seus destinos, aqui no mundo espiritual. Para esses que não querem o mal dos seus semelhantes, como eu não quero, eu só faço alertar. E tenho que alertar com eloquência, senão a pessoa não presta atenção. Tem que dar um susto. Mas leva um susto e presta atenção. Isso é amor. O conforto do Salmo 91, versículos 1 a 16. Vejam o título: Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, quer dizer, escudo grande e escudo. Por isso, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu, porém, não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste, portanto, do Altíssimo a tua morada. E assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua moradia, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Quer dizer, criou essa criatura um merecimento tal que pode dar ordem aos seus anjos guardiães, aos vigilantes, e que nos fala Daniel no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E os teus anjos te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. E pisarás o leão e a áspide, uma víbora tremenda, áspide. E calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E eu o porei a salvo, porque conhece o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Aí eu estarei com ele para livrá-lo e o glorificarei. E o saciarei com longevidade e lhe mostrarei, enfim, a minha salvação. Meus amigos e meus irmãos, como lhes tenho dito aqui, firmado na lei de Deus, que dá a cada um de acordo com as obras de cada um, e para realizar obras de acordo com o gosto de Deus, só tendo muita fé e perseverança e amor no coração. Então eu tenho lhes lembrado que o segredo da segurança pessoal no fim dos tempos é precisamente estarmos integrados na lei divina, expressa na terra por Jesus, o Cristo, que é Deus em nós. E diz Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está te cercando. que já vem em nossos corações para sempre.